até o ponto de espera via Pátio Uno, em Alfa, no Pátio Uno, no ponto de espera, chame a torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-2. Após a passagem da aeronave à retaguarda, está autorizado o voo número 3? Afirmativo, voo número 3 e condensa a equipe de solo, reporte para táxi. Tem esse capaz de avançar com o número 3. Auxiliante 6210. Puxa na 6210, mantente da Juliette. Bom, no meio do trem, informa que a aeronave já passou a sua retaguarda. Papá Paus, com November Eco, a linda cola pista 10, venta de 1-1-0 graus com 9-9. A finalização do pushback da mesma autorizado ingressar no pátio principal para o gate 1-0. Voo no 63, reporte quando liberar a entrada do pátio principal, por favor. Reportará no 63. Grato, voo no 63. Ele livrou a passagem da Juliette aqui, então, obrigado. Sim, fechando a 6210. Boa noite. 19-8, uma boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite. Papapapá, Oscar, November Eco. Papapá, Oscar, November Eco, contato a radar, sobe e mantém o 400, voa Leda, da presente posição. Afirmativo, vai acender ao 400 sem restrições, voando Leda, da presente. Controle, boa noite, 9-1, voo 9056, informação, Oscar. Voo 9056, está na identificação, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, e a chegada Mari. taxi voo 16113 com 89 a bordo, Lanterna Campinas, 3 horas e 48 minutos. Bom, no 613, autorizado o táxi até o ponto de espera via Pátio 1, Índia Alfa. No ponto de espera, chame a torre. 118, decimal 95, altímetro 1012. Já está aqui, Pátio 1, Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera 2295, 012. Bom, no 613, bom voo. Obrigado. No 3662, aciona a identificação, desce até 050, chega na base. Salvador é o ponto de erro 3, estação de espera pista 10, pronto. Autoriza para evitar, Gol 90, 56. Autorizado Duna, Gol 9056, reporte estabilizado. Tá, Oscar da Vemireco, chama o Centro Recife 1251, alterna 123325, com gol. Cliente, Oscar da Vemireco, vai chamar para Recife, frequência 125, decimal 1, alternativa 123325, ok. O 9-1-3, decolou agora 5-5, controle 119, decimal 8. Bom voo, Feliz Natal. 19-8, Feliz Natal. Controle Salvador, Gol 1-1-3. Gol 1-1-3, contato radar, sobe a mantenha 360, saída Arbor, Elefa. Sobe 360, Arbor, Elefa, Gol 1-1-3. 3662, desce para 3 mil pés, ajuste no 018. Voo no 613, chama o centro Recife, 1288, bom voo. 1288, obrigado. 3662, 10 para 2 mil pés, autorizado DLS, posto estabilizado. Eu vou 9056, vou passar o externo. Zero 56 tem livre pouso na 10 do Venta de 120 graus com 89, check trem. Livre pouso na pista 10, tá bastante travado. Salvador, 3662. 3662, completa final, torre 118.95, bom pouso. 18.95, 3662, obrigado. Salvador, boa noite, 3662, final e ele baixar pra lá. 3662, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para pouso. Aguarda pista livre, 3662. O 9056 no solo 08, livre à direita no 21 decimal 9. 1219, gol 9056. Solo Salvador, gol 9056. 9056, autorizado táxi de Alfa Juliette para o gate 04. Alfa Juliette 04, 9056. Salvador, boa noite, 3137 da Sandrinha da Oscar Galeão. Tan 3137, informação lógica, confere, mais de um minuto para a cópia. Guarda. Tan 3137, pronto, cópia. Pronto. Tan 3137, autorizado Salvador para o Galeão, nível 380. Decola da pista no zero com primeira curva direita, saída da Euler após Brite. Rota SMAP após direto Lúvito, direto Barbacena e de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 50 no zero, controle 199.8. Autorizado Galeão 380, decola no zero, curva direita, da Euler Bridge após SMAP, Lúvito Barbacena. 50 no zero, transponder 198, transponder. Da 3137, está no 3. Então, 3137, confirmei o transponder copiado? 5090. Então, 3137, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento na posição 03. Reportará. Tá 3662 no solo, uso nono, livre à direita no 21 decimal 9, Feliz Natal. Direita 1219, Feliz Natal, tá 3662. Solo Salvador, boa noite, tá 3662. Tá 3662, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 01. Alfa Juliette, gate 01, tá 3662. Costa 3, 8, 5, essa é a informação, Oscar. Costa 3, 8, 5, 8, eu chamo a identificação. Desce para 2 mil pés, que negão no 0, no 2, direto do... Identificação 2 mil pés, 1 0 1 1, direto do Duna, tá? Afirmo, só o QNH que é 1 0 1 2. 1 0 1 2, tá. Confirme para todos. Oxana 6201, na informação Papá, confere, está pronto para a cobra? Oxana 6201, autorizado Salvador para o Galeão, nível 380. Decola da 10 com primeira curva direita, saída da Eule, depois Bridge. Rota Upper Zulu 10, após SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena e de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5047, controle 199.8. Oxana 6201, confirme somente o nível copiado? 380. Oxana 6201, cotejamento correto, reporte para puxacionamento. Passando pronto, 6202. Oxana 6310, aciona a identificação, desce 3 mil pés, ajuste no 0 no 2, direto do ano. Latam 3137, tá escutando o solo? Latam 3137, seu plano venceu aos 2 UNOS. Correção, venceu agora no momento aos 1-7. Informo que deverá entrar em contato com a sala IS. Gente, vou entrar em contato com a... Boa noite, 398 de agosto, Itaúsica. Voando 398, aciona a identificação 10 para 4 mil pés, que negão no 0 no 2, voa Itape. Descenda 9 mil pés na Pro de Itape, voando 398. Manda 4 mil pés, querido? 4 mil. 4 mil na Pro de Itape, 398. Solo, TAM 3137. TAM 3137, prossiga. A companhia informou que fez uma DLA para as 22h15. Gente, TAM 3137, vou coordenar aqui com a sala IS e aguarde um instante, por favor. Na escuta. Está autorizado para o 3852. Afirmo, reporte estabilizado. Chamada estabilizada. Zona 3 site, eu entrei em contato com a sala IS e me informaram que não consta nenhuma DLA. Ok. Zona 3 site, aguardo seu retorno. Salvador, boa noite, Papatão do Mike, papapá, Papa 2, né? Para 190, boa noite. Papatão do Mike, papapá, aciona a identificação, desce inicialmente até 180 e voa Itape. 180 Itape, papá. B310, desce para 2 mil pés, autorizado e LS, estabilizado. BF310, para 35, reportarão. Atingindo 80, Mike papapapá. Mike papapapá, desce até o 050, Mike papapapá. 050, papá. 858, passando estela da 10, baixa travada. 3858, Feliz Natal, tem livre pouso na 10, o vento é de 110 graus com 89. Livre pouso na 10, tá? 3858, ótimo Natal aí também. Salvador, o passageiro 2224, boa noite, para a descida. Passageiro 2224, aciona a identificação, desce até o 060, chegada Mari. 060, Mari, 2224. Atingindo 4.398. No 398, desce para 3 mil pés. 3 mil pés, 1.398. No 398, reduz a 2.009, segue para 7 milhas na sua frente. Reduzindo 7 nós, 3.98. Chamou a torre? 9057, da frente da Papá, autorização 360, Guarulhos. 9057, confirma o horário do seu plano de voo? 10-2210. Gente, gol 10. 9057, aguarde uns instantes que o seu plano não consta aqui no sistema. Zero, 310, complete aproximação, torre 1895. 3858, no solo aos 28, livre à direita no 219. Direita no 219, esse é 3858. Ocean 6310, reporte marcador externo baixado e travado. Vai pra Guarulhos. Sim, chegou 9057, aguarde um instante. Fala, Salvador, boa noite, é 3858. Fala, 3858, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 09. Alfa Juliette para o 09, 3858. Está estabilizado, 398. 398, inicia redução, tráfego para testar 5.570 de ground. Maravilha, senhor, já está na redução já, o 398. Mike, papapapá, 2.000 pés, ajuste no 02, reporte estabilizado na DF. 2.000, 0.09, vai reportar estabilizado, papá. Passaria 22224. Projetado. Desça para 2010, 1012, reporte habilitado. TAP 2010, 1012, passaria. Entraram em contato com vocês aí, artístico. Daqui a dois minutinhos nós chamamos novamente da 3137, estamos em coordenação. Tá bom, estamos prontos para o posicionamento. Obrigado. Vano 398, complete a informação, torre 1, ou no 895. 895, boa noite. Na escuta? Na escuta. O 9057, fomos informados pela sala IS que o senhor houve uma DLA feita para os 2257. O senhor aguarde os instantes que o seu plano, assim que estiver no nosso sistema, chamaremos. Paciente, aguardando 9057. Sala 3137, na escuta? Prossiga. Sala 3137, a sala IS entrou em contato conosco e, no caso, está sendo feito um novo plano para o senhor. Tem previsão? Minutos, está 3137. E o senhor chama novamente para a cópia, pode ser? 10 minutos chamará. No 9057. 9057, prossigo. Só uma dúvida, foi passar o DLA para 57, isso? 2257, afirmo. Ah, tá ok, obrigado. No solo aos 31, livre à direita, 121, decimal 9. Xané 63, 10, autorizado táxi via Alfa, Juliette para o gate 06. Juliette 06. Livre para o Zubão 398. No solo aos 33, livre à direita, 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, boa noite. Salvador, Zona 3, 98, Livrando, boa noite. Zona 398, boa noite, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette para o 5, 398. Estabilizado o sinal no zero, Mike papapá. Mike papapá, complete a aproximação, torre 1-1895. 1-1895, papá. Torre, boa noite, o papatango, Mike papapá, estabilizado o sinal 1-0. Mike papapá, continue a aproximação, aguarde a porta marcada do externo, baixar de travado. Está reportando externo, papá. Estou externo, baixado, checado, Mike, papapapá. Livre pouso na 10, levanta de 190 graus com 8 nós, Mike, papapapá. Livre pouso na 10, Mike, papapapá. Instante, por favor. Guarda. Boa noite, gol no 884, 2010, ajuste no 012, projetado, resposta habilidade na LF. Passareiro 2224, complete a aproximação, torre em 1-1895. 1-1895, boa noite. Sata. Aguarde o instante, por favor. Obrigado. Salvador, boa noite, o passareiro 2224. 2224, continue a aproximação, aguardando pista livre, é o número 2 para pouso. Aguardando pista livre. Ou não, parte 3. Charlie Sierra, Tango Kilo November. Tango Kilo November, autorizado o pushback, reporte para eu prosseguir com o reboque. Tá, obrigado. O November, confirme o gate para o qual era taxar, o Fat Uno. O que no November na escuta do Paulo? 9, Libra, direita, 1-2, zona decimal 9, Feliz Natal. Libra, direita, 209, muito obrigado, um Feliz Natal, boa noite. 1-0, Tango Kilo November, confirmando? 1-0, afirmativo. Tango Kilo November, ciente. Romeu, Charlie X-Ray, informação em curso da Papá, aguarde um minuto para cópia. Romeu, Charlie X-Ray, autorizado Salvador para Teixeira de Freitas, nível 105. Decola da pista 17 com curva à direita no corredor Axé, mantendo a restrição de 1,1 pés até a liberação do controle. Transponder 5062, controle 119.8. Romeu, Charlie X-Ray, confirme a radial de... Vai essa voz não, claro. Ideal para esse destino? 219, confirmando? Livro na alfa, Mike, papapá. Romeu, Charlie X-Ray, para acionamento e táxi, chame a torre, 118, 195, altímetro 10, 12, confirme pessoas a bordo. Para a torre, correção para o solo. Papatango, Mike, papapapá, livrou na alfa para o hangar aeroscar. Mike, papapapá, autorizado táxi via alfa, reporte antes do Juliette. Chama Juliette, papá. Aperte a sonora, sonora 601. 6201, aguarde para o chuveiro de acionamento. Solo, gol 9057. Papapá, prossiga o táxi via Juliette, parte 1, na taxi Lima, chame a torre na frequência 118.95. Juliette, Pátio Lima, vai chamar a torre de 18.95, papá. Salvador, boa noite, 6310. Confirme para o sol. Tane 6310, informação Oscar, aguardando autorização recíproca. O Xané 6310, a informação papá confere e aguarde um minuto para cópia. Agora escutar papá aguardando. O Xané 6210, na minha escuta? Correção 6201, na minha escuta? Após a passagem do Charlie 25, Charlie, a sua retaguarda em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. 22224, de bom, se escuta. Passarese 2224, prossiga táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, passarese 2224. Solo, gol 9057. Gol 9057, aguardem, o seu plano ainda não consta no nosso sistema. Aguardando. Na 6310, pronto, cópia? 6310, sua próxima cópia? Atua. 6310, autorizado, Salvador para Recife, nível 350, via o Peruísque 58, decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5063, controle 119.8. Tiazerita 350, conforme para Recife, via Peruísque 58. Decola da 10, curva à esquerda na Puca, Aracaju, controle de saída 19-8, acionando 5-0-6-2-3. Oceaner 6310, ponte 6. China 6310, na ponte 6, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Passarei do 2224 na minha escuta. Positivo, 2224. Em condições de taxiar até a posição 02, no pátio 3, atento à aeronave que está aguardando para o início do reboque. Positivo, há condições. Passarei do 2224. Passarei do 2224, prosseguir a táxi via Juliette até a posição 02, no pátio 3. Juliette, 02, atento ao tráfego essencial, passarei do 2224. Atenção, reporte para ingressão no 7. Estou vendo o papacão mais papapá, vou endereçar na Lima. China 6201, informo que a aeronave já passou a sua retaguarda e quando eu sou equipe de solo, reporte para táxi. Reportará a 6201. Tráfego Salvador. Boa noite, China 6102, informação. Então, 3662, a informação papá confere. Aguarde um minuto para cópia. Aguarde. Então, o Kilo Novembro na escuta do solo? Na escuta. Então, o Kilo Novembro informa que o senhor aguardará mais uns instantes, seu o gate para o qual o senhor irá rebocar está ocupado. A aeronave está iniciando o pushback nesse momento. Copiado. Tá 3662, pronto, cópia.